zero, quatro condições de rotina, complementar o procedimento. Afirmativo, me pode usar na presente. one contacting the 6 Black Whiskey Bravo 2, 128.35, correct, 123.80. Roger, Sister is Central at 28.35, enable 123.80, Zoom 502, have a great weekend. Tá passando. Olá. 3804, estabilizado. Afirmativo, estabilizado, 3804. Faz completa aproximação, tá? Chantou em 118.95. 2.95, conta mais. Papel do Salvador, aquele campeão da tarde, papel do Vitor Índia Júlio. Papel do Vitor Índia Júlio, sob condições visuais, o número 10, vereador Axé, deporte no Fala da Guarda. Passará, Júlio. Salvador, boa tarde, está 3204, final ILS, 1-0. 3204, registrado 020, autorizado por Cícero 0, vento. Não 1 a 0 graus, 1 a 0, 9. Vírus 10 com 10. Obrigado. Alemão 95. Mike, com Juliette, existe no 020, confirma intenções. Todo lugar, né? Gente, continua a aproximação, agora você está livre. Gol 2048, decolando 2048, Salvador, 2048, prego. Gol 2048, passa 1310, na PUCA. Para passar esse trabalho, tá? Vai reportar o Gol 2048, número 350. seu controle Salvador, sua identificação. Esse mantém 050, ajuste 020, chegada com médio 1. 050, ajuste com médio 1, gol, 3, valeu. Salvador, boa tarde, Azul 467, informação Kilo 340, Campinas. A linha decola da 10, 144. 4-5-4, Voo 4-5-4, contato radar, voo 360, após 2 no 3 direto elétrico. 360, 2000 elétrico. Voo 4-5-4. Voo 396, para 3 no 3, eixo 0-2-0, livre elétrico, posto estabilizado. 2020, autorizado elétrico, voo 396, passo estabilizado. Eixo Controle Salvador, aciona identificação. Mantenha nível 170, está sob contato radar, 62 milhas sudeste, VR Salvador. Reporte para descer, eu vou com média. Salvador, 62, Salvador, 1, 2, 0, 3, 1, 8. 0, 8, 9, 6, 9, 0, 3. Código Salvador, Batalha, 6, 9, 10, 1, 3. Código Salvador, Batalha, 6, 9, 10, 1, 3. 1, 4, 5, 4, Recife, 1, 2, 6, 0, 3, 1, 2, 8, 0, 8. Estabilizado, 1396. 1396. Desce aproximação, chame turno no 8395. 8395, tá já. Torre de Salvador, muito boa tarde, com 396, TNS, 2000 de setembro. Chegou a 396, o ajuste no 020. Autorizado por 0 vento, 090 graus, 079. Pouso na pista, 1-0, voo 1-3-9-6-6. Salvador, voo 2093, tá? Ponto 0, no 0, pronto. Voo 2093, não tem ponto 0, ponto 0. Mantém. Controle, Salvador, chama 3-0, mantém. Xanema 320, seu controle Salvador, sua identificação. Eu sabia chegar na Monete 1 para o nível 060. curso localizador, curva direita na prova 040. Curso para 2 mil pés, registro 020, livre alerta, posta estabilizada, número 1. Direita 040, 2000, veio 21, ele é separado. Azul 2669, este é o controle de Salvador. Desce para 4 mil pés, registrando 020, chegada bom. Sim, Azul 2669, passa 4 mil pés, chegada bom. Desce para presente, Comedial. Pode ser presente para a agilidade do funcionamento? Sim, presente, Azul 2669. Azul 2693, autorizado decolagem 100, 100, 00, 089. A decolagem 2093. Oi, Salvador, boa tarde. Está 3366, Ponte Terra está 120 pronto. Está 3366, após rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Ali, mantém 10, está 3366. Zulu, até o Yankee, sobre condições visuais, está mantendo o limite às festas. Confirme de chegar aeródromo de Alagoinhas. Sete. Conforme meu plano desde o dia 29 de maio, o aeródromo de Alagoinhas é inoperante. Sete. No dia 29 de maio, o aeródromo de Alagoinhas está cancelado. Chegada a mão. Ground estabilizado. Direita 000, Rua Praia, estabilizado 2773. A 3366, decolado de 131, controle de Salvador 120, décima 8. 3366. Aeródromo de Cipó. Confirma. Tudo estimado com a pausa de Cipó, o Zulu e aqui, ó. 6315, para o sequenciamento, inicie redução 250, Márcio. 263, 11. Azul 2669, confirma indicada. 2640, 2669. 240, 2669. 240, Márcio. Doutor, sequenciamento para o curso localizador. Doutor, sequenciamento. Curva esquerda para 205, seu limite ao curso localizador. Azul 2669. 205, limite ao localizador azul 2669. Azul 2669 é o guarda de vetor final para ter essa pressão. 2669. Boa tarde, sou 3144. Então, 3144, cheio controle Salvador, acione identificação. Dessa via chegada a Bonet 1 para nível 050. Ajuste no 020. 050, 1020, Bonet 1, identificou, tem que estar ali, mas 3144. Então, 3366, suba a restrita nível 310, solicitar com o Cifre. Então, 310, 366. Azul 2669, dentro para 2000 pés, ajuste no 020. Excelente, no 020, sendo para 2000, azul 2069. 2013, chame centro Recife, em 1260, termo 28, decimal 1. Decisão 260, alterno 228, gol 2013. Direita 2179, azul 2773. Azul 4197, ele mantém cancelo no zero. Ali mantém no zero, azul 4177. Sim, parte para a decolagem, Moro de 105. 316, possibilidade voar, Moro Fátima. Atlântico 0, sorte, ele é 6333, Petrani 140, chame-se até Recife, 128, decimal 35, eterno 238, Petrani Mótico. 2835, 338, bora. 2.000 302, diga 120, cancelo o plano de instrumento. 71, cancela a visão 628, na sua atitude de tráfego de Valença, informe cruzado 4500, mais um 2702. Seguinte, o 2702. Consegue ajuste, por favor? Ajuste em Salvador no 020, tá referente ao azul 2702. 1020, em 2702. 063, no 21020, informe estabilizado, janela 226, tráfego na posição de 9 horas, 4 vias, 1500 pés, com ponto 32, na terceira hora com sua aproximação, 7. Gente, para 2000, janela estabilizada, né, 226. Solo, 121, na terceira hora. 319, janela, é a locação. Chanel 6226, hoje são 020.